vez que eu ouvi Blusette, tinha eu 17. Ah, foi bom, meu coração ficou feliz. E bem que eu quis ouvir Elis duelando com Toots e eu no bis. Ah, sonhei tanto em tocar Blusette, mais de vez, mais de sete, com Big Ben do Billy May, Jazz Hall of Fame e Toots também, solos mil só pra mim. Dubai.